fizer o na frente do médico. Última 2, 5, 0, 2, 4. rádio sinal de controle. Mas se nós se mantenha entre 5 e 1, se temos a aeronave em aproximação, a chamada já há 1 minuto para 2. Salve, Zero Libéria, direita de ação. Chama 1, 2, 1, 2, 1, 1, 9. Ok, de ação. O Austin do Sistema, Tony Alter, controlador 1322, autorizado voar sem asa, feita para 4.500 ajuste na 0 com a 0. Agora, por favor, na posição 1 ou 8 do sinal 9. 19. Roma Real 2, Arizona. Copy, frequência 120, decimal 8. Andou, Roma 04. Roma 04, QNH 10 no meio, aguarde autorização de pouso. Uma 04 avistado, autorizado posto, sistema 0, vento 130 graus, 1 ano mais. Azul, vento 207, contém, pode esperar aqui, sistema 0. Da aeronave, está autorizado o cruzamento, reportando na linha de braço. Mais um site, está aqui no local que se presenta. Contém, então, está abraçando a pouso, agora mais pouco. Apenas para informação, temos um tráfego cruzando o eixo da pista maior, agora 5 milhas, 802 horas. E alto 44, não está fazendo essa pista maior, mas temos 200 horas. Então, o Juliette, CPS 3, avarga.

posição está autorizada a subir para o nível 2085, ajuste na 0 para a meia. 120, decimal 8. Mais 5 minutos, e essa daqui. O nome é desajustado, autorizado, pouso, pista 1 a 0, vento 1, 2, 0, grau 0, 9, 9. Isso é pouso, o nome é 2. Azul, 4, 2, 0, 7, decolado, 2, 3, 6, controle de Salvador, 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, 8, obrigado, bom feriado, azul, 4, 2, 0, 7. Os 4082, autorizado final de procedimento, ele é 76, pista 0, dispara 2, recebe, a gente permanece no 0 no meio, reposta combinada. O 082, escutou o controle? 4082, autorizado final de procedimento, ele é 72, desce para 2, recebe, reposta com estabilidade. Passando mais carne alta, busca para 4, em tese, ajuste no 0 na leira. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, São Bruno, cruzando 1700. Azul 4207, contactada na decolagem, estuda via Cedro São Bruno, para o voo 340. 340 via São Bruno, Azul 4207. Eu sou o Paulo 37, zero direita, chama o Paulo 2, vou deixar o nome. Estou chamando o Juliette da Chile, vamos para a posição 12 horas, 1 milhas, rumo sudeste, cruzando 080 milhas para 4 mil, para adiantar, cruzando em breve, 1 ou 2. Prossiga o Papa Uniforme Delta Golf. Papa Uniforme Delta Golf. Papa Uniforme Delta Golf. Papa Uniforme Delta Golf. Papa Uniforme Delta Golf. Papa Uniforme Delta Golf. Papa Uniforme Delta Mantenha o corredor Caixa Prédio, reporte quando ingressando no corredor Vera Cruz. Oscar Gold Guerra para ingresso no circuito de tráfego e chama a torre do Salvador na frequência 1 na 8 do final 95. Capango Mike Charlie Alfa, autorizado final de procedimento pelo feito pelo 0, 8, 1, após quando está ligado, 2 para 2, 2, 3. Charlie Delta, Eco Golf, que o transponder não recebeu mesmo. Não recebo, só se mandou Alfa e Charlie, modo normal. Autorizado o regresso do Juliette Cabestino, reporte para o local. Palmeiro, Charlie Alfa Tango, frente, certo, tentando evitar a autoordenação, não há tráfego de centro de controle reportado. Agora com a força na sequência 1 8 do final 9. Aí, o Sebastião está com um tráfego são 12 horas 9 milhas nos corredores. Desviado no tendo 1 no meu pé, janela lá. Consegue aproximação e autorização de pouso. Consegue aproximação, aguardando a autorização de pouso, azul 4082. Azul 4082 avistado, autorizado pouso, pistão a 0, vento 130 graus, 099. Centro livre pouso na 10, azul 4082. Mike Charlie Alfa, aguarde para a transferência de comunicação. Cidade 07, comissão de registro, frequência 2835, contação 251. Estamos mais de chave alta, completando o procedimento com a torre na sequência 1 no 8 do final 9. Aí eu vou passar com mais chave alta. Está com mais chave alta, precisa? Está estabilizado, meu corpo. Deu alta, a torre está ajustando, está falando para a torre na 9, está abaixo para a direita. Deixa eu passar com mais chave alta, chama para o controlamento. Informação gosta da Golf Sierra, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso 17, trem 15, próximo a Golf Sierra. Azul 4082, no solo 45, libera a direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Eu só Falcão, Mike Charlie Alfa, voo ETR cancelado às 4h05, curva esquerda, autorizado base da 17, foi ponte nacional. É, esquerda com base da 17, é para próxima, Mike Charlie Alfa. Falcão, com voo com o seu. Como mais Charlie Alfa comigo, passa? Agora dá mais certo, Rita. Sim. Botão Oscar Golf Sierra, no sol às 4h30. Libera a direita do Atapá, no sol do Catarina. Charlie Alfa, Alfa, autorizado, pouso, pista, 1-7, vento, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Vai, Charlie Alfa. Ponte elétrica da Silva, reposto, Charlie Alfa. Passando de Rio até o Lima, tente acelerar a manteiga para o Rio de Cairo. Autorizado, direto de Arnaldo Antônio de Romeu, autorizado a descida para 1,500. Atamou mais Charlie Alfa no sol às 4h08, libera a direita via Papá do Pátio Prefeitura. Thank you. Portugal, Porto Rico, Japão, ingressando no Gordo Forte. Charlie, e você na atenção, tá? obrigado, Papa Tango e Anjo Romeu Bravo. Após Delta Eco Golf, reporte 201 em Salvador. Delta Eco Golf, reporte 201 em Salvador. Challenger Eco autorizado de decolar, pistão 97, vento 190 graus, 199. Capacão Índia, Charlie, Tanco, Delta para 4, meu pés, ajuste na 06. Challenge Eco decolado aos 04. Tem condições de curvar à esquerda e cruzar o campo na vertical da cabeceira 0? Tem que se avisando, Challenge Eco. Autorizado decolar, pista no 0, vento 120 graus, 1 no norte. Charlie Eco, livro 8. As restrições de altitude e velocidade em impacto. Para 3745, decolada 06, chão 4 de Salvador, ano 20, decimal 8. 208, 3745. Carinha já é acoplando o corredor forte. Tem o controle 1208. 208, na frente do corredor forte, tá? Já. O número 10? De uma capa mais que reposto quando no fora da base. Controle Salvador, passagem da 3745. 3745, contato na barra de colagem, suba a via de São Bono para o nível 360. São Bono 360, 3745. Já é que é firme e aprovado para o destino. Já é que é autorizado direto de China, suba as restrições ao nível 360. Hotel Lima tem a sequência livre para o programa. Siga para Romeu, Romeu está no novembro. confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Os quatro a bordo, com o meu 2-2. Mas, confirme minha posição agora. Comando para sonda 557. Mantenha a condição de viagem aqui por controle. Na 3436, chame o controle na cabina 3, hoje, gente. O controle Salvador na frequência 1998. Para o número 065. Situação tarde, pista livre. Tá, 3, 4, 3, 6. Aqui uma capa mais. Salvador, 1-2-0-8. 3-0-8, no 4-1-1.